nunca poderá ver entre um homem e uma mulher jamais um sentimento igual ao seu. Por esse cara sem interesse, a amizade não será pura como em dois irmãos, não sendo irmãos. O amor vai desejar, sempre deseja, e um dia assim dizer, foi sem querer aconteceu. Não provoquei ninguém, foi o amor que apareceu. E um dia assim dizer, foi sem querer aconteceu. Não provoquei ninguém, foi o amor que apareceu. É sempre assim, sempre assim. Foi sem querer acontecer. Não provoquei ninguém, foi o amor que apareceu. E um dia assim dizer, foi sem querer acontecer. Não provoquei ninguém, foi o amor que apareceu. E é sempre assim, sempre assim.